Salve, salve, quebrada, tô firmão, tô no jogo, bang do sofredor. Pela paz do meu povo, mano, rigor na levada pra somar sem falsidade. Guerrilheiro combatente, distante das pilantragens. Na estrada da vida eu vim trilhar pra vencer. Não vim pra ganhar dinheiro e sim fazer o chão tremer. Vida sofrida, a gente corre, corre sem parar. Jesus Cristo, eu vou te honrar, seu nome glorificar. Mostrar a cada sofredor que existe uma saída. O seu caminho não é sorte, nem guerra, e sim é vida. Vida de paz, vida de luz, vida de determinação. É hora de darmos as mãos e transmitir a união. União de toda raça, união de toda cor. De louvar, santificar o santo nome do Senhor. O tempo passa, o mundo gira, as horas não voltam mais. Vou trilhando a minha rima, buscando a minha paz. Que a justiça e igualdade um dia seja realidade. Não seja o crime, violência, drogas, sombras da maldade. Eu vou plantar a esperança pra colher bons frutos. Um dia poder narrar o amor, esse é o meu intuito. Enquanto isso não acontece, eu vou narrando a crueldade. Sempre louvando a Deus, de olho na realidade. Eu sei que Deus não se agrada com a destruição em massa. Foi o homem quem criou e o pior é de graça. Crianças passando fome, mulheres no sofrimento. Homens rasgando lixo em busca do seu sustento. Crianças mimadas em boas escolas. Mulheres finas me dão azia. Homens de negócio no país da pedofilia. Uns dizem que é democracia, eu não vejo isso não. Só vejo guerra, violência, ilusão e destruição. A minha fé não se abala, eu vou seguir em frente. Fortalecido na palavra, admiro a fé dos crentes. Independente da sua cor, da sua religião, o objetivo é um só: Jesus Cristo é salvação. Deixa Deus entrar com força na sua humilde vida, pra você trilhar no escudo da fé, longe das fitas errada que o sistema nos impõe pra viver. Mano, Igor na levada, atitude proceder. O sistema que criou o bang do sofredor. Tô na rima, tô na ativa, tô em busca do amor. Nos caminhos do Senhor, eu prossigo e vou além. Tô em busca da igualdade, tô em busca do bem.